Bora fazer mais uma. Eu descobri a senha do seu celular e machucou tudo que vi. Entrei na sua página, vi seu WhatsApp, li suas mensagens todas. Agora eu percebi o teu desespero, que até no banheiro não leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que tá descarregado ou que esqueceu o seu carregador. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá traindo. Cê tá mentindo e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Se não deixa eu pegar o celular, e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Celular e machucou. Entrei na sua página, vi seu WhatsApp, li tuas mensagens todas. Agora eu percebi o teu desespero, que até no banheiro não leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que tá descarregado. Bora rochar bem gostosinho, neguinho, vai. Se não deixa eu pegar o celular, é porque tá traindo. Cê tá mentindo. Beleza, daqui a pouquinho eu tô falando aqui, beleza? Joga baixinho, vai. Se não deixa eu pegar o celular, porque tá traindo, tá mentindo. Valeu, galera, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, obrigadão aí mesmo. Toda a galera que curte o Edson Ribeiro, segue lá no Instagram, Edson Ribeiro, _ oficial. Adiciona lá no Facebook também. É porque tá traindo, me enganando de papo com outra alguém.